bombolada vaidosa, fica fazer em moda, fica fazer em moda, faz muita entrega não dão. Tenho de quer mais belo, a noite são meus cabelos, a noite são meus cabelos, onde é meu coração? Tenho de quer mais belo, a noite são meus cabelos, a noite são meus cabelos, onde é meu coração? Sobe a camisa bordada, fina tão alta e reinada, fina tão alta e reinada, me treme cheio moreno, é como um diabo cheiroso, que beijo galho formoso, que beijo galho formoso, coberto pelo sereno, é como um diabo cheiroso, que beijo galho formoso, que beijo galho formoso, coberto pelo sereno. O bico da chinelinha, que voa mais levezinha, que voa mais levezinha, mais levezinha que eu. Eu sou mulata na fula, sou samba rompendo a chula, sou samba rompendo a chula, jamais ninguém me venceu. Ao afinar da viola, quando instala a castanhola, quando instala a castanhola, serve a dança ao desafio, venero no mole anseio, vou mandar no bomboleio, vou mandar no bomboleio, papai da garça do rio. Os moços todos em cima, sendo de todos cativa, sendo de todos cativa, demora os olhares seus. Ai, se murmurou maldita, bravo mulata bonita, bravo mulata bonita, adeus, seu Jojo, adeus. Até virei mulata, calcula. Minha veia na janela, me tiram cada olhar dela, me tiram cada olhar dela, ai, nas notas assim, eu sigo mais orgulhosa, como se cara raivosa, como se a cara raivosa não fosse feita pra mim.